acredite em seus amigos. Seja poderoso, tenha tudo sem perigo. Seja no mundo de ilusão, onde a realidade cai ao chão. Por que confiar nos outros se você tem a si mesmo? Por que ficar parado se você pode dar a esmo? Por que confiar nos outros se você tem a si mesmo? Por que ficar parado se você pode andar a esmo?